Mulheres de Esperança. Muda o Senhor. Transforma-o, por favor, clamou ela em total desespero. Era assim que a Tina orava pelo marido. Durante muitos anos, esta tinha sido a sua súplica. Só duas palavras. Muda o Senhor. Não conseguia dizer mais nada. Quando olhava para a sua vida e para o seu casamento infeliz, onde tudo parecia frio e morto. E há muitas mulheres que fazem esta oração. A Tina partilhou connosco a sua história e nós vamos partilhá-la consigo, ouvinte. Muitas de nós temos tido alturas na nossa vida em que temos vontade de fazer uma oração como esta. Mas perguntei à Tina diretamente porque queria tanto que Deus mudasse o marido. Afinal, do que me lembro, o homem até não era assim tão mau. Pois, oh Sara, mas quem está dentro do convento é o que sabe que lá vai dentro, né? Diz o povo. E às vezes falamos e estamos com pessoas tão agradáveis, mas dentro da sua casa são totalmente diferentes. Eu sei que isso é verdade. Mas neste caso, ao perguntar à Tina porque queria tanto que Deus mudasse o marido, ela respondeu que, no fundo, ele era uma boa pessoa, trabalhador, amigo da família, um bom pai. Ou seja, não respondeu diretamente ao que tu perguntaste. Pois não. A Tina dera à luz o segundo filho e estava em casa a tomar conta das crianças. Ela sempre tinha sonhado com a possibilidade de ficar em casa e poder ser mãe e dona de casa a tempo inteiro. Mas agora que isso estava a acontecer, sentia-se infeliz e desorientada. E ela disse até que se sentia solitária, insegura e começou a ficar deprimida. Nunca se tinha sentido tão só e isolada. O marido não estava a dar-lhe o amor e a atenção que ela precisava. Mas o marido tinha que trabalhar. Pois tinha, durante a semana, só que aos fins de semana saía com os amigos para jogar ténis e passava mais tempo com eles do que com ela. Era ela que tomava conta das crianças sozinha. Sabes como é, Sónia? Dava-lhe as refeições, o banho, mudava fraldas, levantava-se durante a noite quando eles choravam. Conta ela que se sentia como se estivesse numa ilha, sozinha e abandonada, sem ajuda para cuidar dos dois pequenos que dependiam dela para tudo. Além do resto que se faz numa casa, não é? Lavar, cozinhar, limpar, lavar a roupa, passar a ferro, as compras. Não tinha tempo para ela e, embora se sentisse bem a fazer isto tudo, ela queria muito que o marido a ajudasse, pelo menos com algumas tarefas. O problema é que ele levava a vida numa boa. Fazia o que queria quando queria. Isto levava a Tina a ficar muito zangada e, quando isso acontecia, aborrecia-o com as suas questões, com os seus comentários, o que os levava a ficar sem falar um ao outro durante dias. Nesses momentos achava que já nem gostavam um do outro. É uma situação bastante comum. Quando o casal deixa de comunicar e quando o faz é com piadas e gritos e muitas vezes com silêncio. A Tina estava ressentida, amarga, quase sempre. Não estava feliz e o marido estava frio e distante. De facto, ele tinha perdido todo o interesse nas coisas que eram importantes para ela. A única altura em que tinha a sua atenção era quando ele queria sexo. E isso ainda a tornava mais zangada, porque ele estava a suprir as suas necessidades, não as dela. E com este quadro, a Tina sentia que o seu casamento estava no fim. Contou-nos que pensou em deixar o marido, mas não tinha dinheiro nem para onde ir, e no fim, não queria deixá-lo. Mas sentir apenas um pouco de carinho e atenção. Não sabia o que tinha feito de errado para chegar a uma situação destas. Plenitude e salvação, plenitude e salvação. Hoje, no seu programa Mulheres de Esperança, estamos a contar a história da nossa amiga Tina, que chegou a um ponto de desespero no seu casamento porque o marido não lhe dava nenhuma atenção nem tentava ajudá-la com as crianças. Afinal, a história de milhares de mulheres neste país. Ele não a tratava mal. Ela só não entendia por que razão parecia negligenciá-la. A Tina contou-nos algo que aconteceu inesperadamente num dia frio de inverno, depois de ele ter saído mais uma vez para jogar com os amigos. Caiu de joelhos a chorar e implorou a Deus: muda-o, Senhor, por favor, muda-o. Ela pensou: será que Deus responde a uma oração como esta? Será que Ele vê o meu desespero? Importa-se comigo, com a minha dor? Neste momento, em todas estas questões, a Tina começou a duvidar até da existência de Deus. Ela já orava por isto há algum tempo, sem ver qualquer mudança no marido e sem resposta, afinal. E ela conta o seguinte: nesse momento, de cara no chão, ajoelhada e lavada em lágrimas, ouvi algo dentro do meu coração. Eu sabia que aquilo não era apenas a minha voz, porque o que eu escutava era tão suave e era algo que eu nunca diria. De facto, era algo que eu nem desejava ouvir. Essa voz mansa disse: querida, tu precisas mudar. Sentei-me de repente e repliquei como se soubesse mais que Deus: eu preciso mudar? Eu é que preciso mudar? Afinal, eu é que vou à igreja todas as semanas, eu é que leio a Bíblia, não sou eu que preciso mudar, ele é que precisa, deves ter enganado. E mais uma vez a voz doce disse: precisas mudar. Deus falava dentro do coração da Tina enquanto ela clamava a Deus. E à medida que ouvia estas palavras, sentia-se cada vez mais humilde e, de repente, era como se um enorme desejo de mudança a invadisse, sem ela entender como. A Tina conta que era como se travasse uma luta dentro dela, entre o que ouvia no seu coração e o seu desejo imenso que o marido mudasse. Mas estava tão desesperada, tão faminta de mudança no seu casamento e na sua casa, que estava pronta a fazer o que fosse preciso para essa mudança. E se isso viesse através dela, estava disposta. Agora, a sua questão era: afinal, o que tem que mudar ou onde tem que mudar? Por instantes, deu-lhe vontade de ignorar aquela voz suave, a voz de Deus. O dia foi passando e a pergunta a martelar dentro dela: mudar o quê? Nessa semana, ao pegar na sua Bíblia, ela leu umas palavras de Jesus no Evangelho de João que dizem o seguinte: na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. De repente, a Tina percebeu. Deus quer que eu seja como o grão de trigo. Ele promete que se eu morrer, o meu casamento vai tornar a ter vida. Claro, Deus não quer que as pessoas morram, no sentido de ficar cadáver. Nada disso. O que estas palavras queriam dizer, e a Tina entendeu isso muito bem, era que temos que morrer para nós mesmas. Ela percebeu e contou-nos o seguinte: eu tinha que colocar as minhas necessidades em último lugar e colocar as do meu marido em primeiro lugar. Há alguns exemplos do que a Tina entendeu. Tinha que morrer para querer sempre ser ela a ter razão. Deveria ficar feliz quando não ganhasse a discussão. Tinha que morrer para fazer sempre tudo à sua maneira. Teria que ficar feliz mesmo quando as coisas não corressem como ela desejava. Tinha que morrer para chatear o marido o tempo todo, cada vez que ele saía para jogar ténis com os amigos. Tinha que parar com isso. Mas não foi fácil para a Tina. E não é fácil para ninguém. Então, ela fazia algo interessante. Um exemplo. Em vez de dizer ao marido: a que horas vens para casa? Preciso da tua ajuda. Passou a dizer: até logo, diverte-te. Ela conta que a primeira vez que disse isso ficou tão agoniada que até pensou que ia vomitar, imaginem. Morrer para si mesma não foi fácil, mas Deus prometia na sua palavra que a sua vida iria dar fruto. Por isso estava disposta a tentar. Uns dias mais tarde, ao ler a Bíblia outra vez, viu como Jesus lavou os pés aos discípulos, uma tarefa bastante humilhante naqueles dias. Era como se Deus lhe estivesse a dizer ao ouvido que uma maneira prática de morrer para si própria era fazer algo em casa que odiava fazer. E nessa altura, a pior de todas as tarefas era deitar fora o lixo da semana e separá-lo. A Tina é assim, uma mulher toda cheia de 9 horas. Ela sempre achou que cabia ao marido essa tarefa odiosa de pegar no lixo, separá-lo para levar para o contentor. Isso era um bocadinho demais. E depois sentiu que Deus queria que ela fizesse outras tarefas para o marido, como pôr o carro a trabalhar antes de ir para o trabalho. Nas manhãs frias de inverno havia gelo no vidro e ela aquecia o carro. Fazer um pote de café fresquinho todas as manhãs antes de ele se levantar. Não fazer muito alarido enquanto apanhava a roupa suja que ele deixava espalhada pelo quarto. Recusar fazer amor com o marido só porque se sentia zangada com ele. Começou a ir com ele até ao carro todas as manhãs, beijá-lo docemente à despedida e quando ele chegava à casa dava-lhe um abraço apertado. Nada disto foi fácil. Haverá por aí alguma mulher que nos ouve e que pensa que estamos a incentivar as mulheres a serem escravas dos homens? Nada disso. Prezamos muito a dignidade das mulheres, o seu direito a terem iguais privilégios, mas neste caso há uma pequena diferença. Esta mulher não levou a sua questão a um conselheiro matrimonial. Ela levou o seu problema a Deus. E ele respondeu. Muitas vezes as respostas de Deus são exatamente o oposto daquilo que é normal ou vulgar na nossa vida. Mas aí temos uma escolha. Obedecemos e temos os resultados que ele promete, ou ficamos na nossa teimosia e somos cada vez mais infelizes. E a Tina contou-nos que nas primeiras semanas fazer tudo aquilo foi muito difícil. Ficava mesmo mal e lá no fundo pensava, isto irá resultar? Será que um dia ele vai servir-me assim? Era um comportamento de criança. Ficava à espera da sua vez de receber. Na semana seguinte, ao pegar na Bíblia, leu outra coisa diferente e Jesus dizia, eu sou a videira, vós as varas. Se permanecerem em mim e eu permanecer em vós, dareis muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí era como se Deus lhe dissesse, Tina, eu sou a videira, tu és um ramo. Se a tua relação comigo for o mais importante da tua vida, vais produzir muito fruto. Mas se escolheres fazer tudo na tua própria força, essa ideia de morreres para ti mesmo e servires o teu marido vai dar em nada, porque sem mim nada podes fazer. E ela entendeu que tinha que viver mais ligada a Deus, tinha que ler mais a palavra de Deus, orar, pôr em prática tudo o que tinha aprendido. Então, sentindo um desejo enorme de mudança na sua vida, obedeceu. Começou a ler a Bíblia todos os dias, a falar com Deus todos os dias, e isso tornou-se uma prioridade na sua vida. Levantava-se cedo, orava a Deus, contava-lhe todos os seus temores e frustrações e tudo o que lhe ia no coração. Como se sentia triste com a sua vida e com o seu casamento. E esse tempo diário com Deus começou a curar o seu coração e a amargura e o ressentimento começaram a desvanecer. Continua a ser amável para o marido, a fazer tudo para lhe agradar, e os sentimentos de amor que pareciam ter fugido do seu coração voltaram outra vez. Algum tempo depois, o marido disse-lhe que a bondade dela foi o que o atraiu outra vez, com o mesmo amor e paixão que tinham antes do casamento. Isso provocou uma mudança completa nas suas vidas. Era como um milagre. Um dia, ele pediu-lhe uma Bíblia e começou a ler e a fazer-lhe perguntas. Pareciam viver uma nova lua de mel. O interessante desta história verídica é que a oração da Tina era para que Deus mudasse o marido. Mas a mudança realmente começou nela, quando deu ouvidos ao que Deus dizia na sua palavra. A frieza, o abandono, a ausência, tudo o que tinha sentido, desapareceu. E o casal começou uma nova etapa na sua vida. Já passaram 10 anos desde esta crise. E o casamento destes dois é totalmente diferente. Continua ainda a pensar nas necessidades do seu marido, antes das suas, mas a diferença agora é que ela mesmo diz, a relação mais importante da minha vida não é a que devo ter com o meu marido, com os meus filhos ou com os meus amigos, mas com Deus e Jesus. O fruto de um lar feliz chegou depois do grão ter morrido. Agora, em vez dos nossos filhos serem criados num lar onde os pais quase não se falam e quando falam é para discutir, eles estão a aprender que quando amamos a Deus, em primeiro lugar, não custa nada amar e servir os outros à nossa volta. Sabe, querido ouvinte, a Bíblia não é um livro de regras nem um livro de religião. Quando lemos, encontramos nele o Deus vivo, que criou o universo, que nos ama e está interessado nos detalhes mais pequenos da nossa vida. Agora mesmo, aí onde está, ouvindo pode aproximar-se de Deus, com fé e fazer comigo esta pequena oração e esperar também mudança na sua vida. Senhor, Criador de todas as coisas, obrigada porque me criaste e porque me amas. Obrigada por Jesus que veio para morrer na cruz pelo meu pecado. Acredito, Senhor, que desejas o melhor para mim, por isso hoje venho a Ti e Te dou o meu coração e a minha vida. Ajuda-me a saber onde tenho que mudar, para o meu bem e para o bem daqueles que amo. Amém. programa Mulheres de Esperança chegou ao final, mas acreditamos que este tema tocou o seu coração e vai produzir mudança. Se quiser contactar-nos, tome nota dos nossos contactos. Que Deus a abençoe a si e à sua família. Fecho os olhos e posso ver um lugar que Deus preparou pra você, pra você Ele preparou um lugar muito especial, onde não haverá mais dor. Só louvor, onde não haverá mais dor. Não deixe de ouvir a voz que vem do céu, está te chamando pra ser feliz. Abra o seu coração pro Senhor. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu as maravilhas que Deus preparou pra você. Um lugar muito especial, onde não haverá mais dor, só louvor. Haverá mais dor. Não deixe de ouvir a voz que vem do céu, está te chamando pra ser feliz. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.